passageiros na pasta e informamos que vão para a pasta também. Ativo. Muito grato. Já está no escuto sobre o rosto, chama mais a porta para seguir para remar, tá, Jabrão? Chama para seguir para remar. Descendente 2000 feet, atenção 1013, clear dela. Autorizado na 7, vento 960 com 10, limite 8, 6. X-ray. 1, 0, 10, 6, 3, 1, 5. So, it's confirmed the altitude again for Oceania 6205. It's 2000 feet, Oceania 6205. Olha, autorizado para 3216, Cogno, está presente? Autorizado Cogno, 3216. 3216, obrigado. Por isso que eu quero saber, tá? Controlar mais cedo ou não? Tá agilizando, tá autorizado o backtrack. Ok, certo. Tá, ajuste padrão 614. Solos 28, liberando agora na bata, frequência livre, boa. Negativo, aeronave na final para pouso, acho que vai para o frequência. Quando autorizado, torre na Trinidade. Sim, estamos já bravo, aguarde. Tem médico aqui no fundo de posição? No momento, vertical da rodoviária. Sobre 255, passa a duna, completa o sinal ILS e chama a torre agora, 118.95. 118.95, o valor 255, obrigado, uma boa tarde. Boa. Guarda, está acusando o sinal do ano zero? Último. Boa tarde, valor 255, na final da 10. Número 255, sexto prato, 1.3, reporte, externo, 3 checado. Afirmativo, já... Baixado de trabalho, 1.255. Ciente. Está na barra, Romeu, está aqui. Lua, Romeu, está aqui. Hoje pela esquerda, reporte, novo final. Aquilo vai fazer 360 para a nova final. O Alfa Lima, Thiago, 430 para Serra Brava, Charlie e Juliette, autorizado, via 309, Copiluque, direto Antártida, direto, decola pistão 0 com a esquerda, sai da mão, direção Nitsa, controle 119, acima 8, aciona 5546. 3, 4, 3, 2, 1, 9. Afirmativo, chama agora o centro de recife, 2545, alterna 12685. 2545-2685, grato, bom trabalho, senhor. Só terá os dois no BES. Alô? Ingressa... circuito da 17, como se fosse na perna do vento, no circuito pela direita, aguardando para o pouso na RMA. Devido ao tráfego agora em direção na final da 17. Puxa, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, 3205 autorizado, Guarulhos 340, Viana Presolo 10 até Piraí, após direto um bar de Presolo 44. Fora da 10, pode a direita da El Transição Ótima, aciona 5030 e o controle 198. Pronto, puxa, né? Pois é. Puxa, pega acionamento, passarelo 2230. Para o táxi do passarelo 2230, 64 abaixo, 5 horas, Salvador. Autorizado o táxi Índia, continuar para o 02, 895, ligar no 03, passar o 2230. É Índia, 895, 2230. Boa. Boa, 255, Solos 32, direita 21, versão 1. Alfa, Flash 211, 255, pesada, boa tarde. Boa. Alô, boa tarde, Gol. Na 255, ele vem na Fox Trash. 255, Boa, Taxi Alfa, Juliette, Portão 02. Alfa, Juliette, Portão 02, com 255. Salva, Taxi Alfa, Juliette, Portão 02, on the ILS Expert. Please approach, Tower 1, 1895, come on. 1895, we're sending out 6-0-5-1. Na 1 ou 7, o Papa Tango Romeu. Sim, o Papa Tango Romeu estabilizado na final e esse é o primeiro contato com a torre, solicite mesmo, ok? Obrigado. Temo 412.000, faz autorizado LF. 2.000, autorizado LF, 641. Approach, expect landing clearance, looking at 6.5. Gente, Oscar que apagou, decolagem autorizada, 1017, vento 160 com 10. Romeu, direita pro 040, autorizado LF 2000, 10, 2013. Direita 040, 2010. Contato radar na decolagem, 4090, pega local. 090, lotar, gol. É 141, estabilizado? Ah, localizador 614. Câmara 3, Salvador, 118.95, tem meu posto. 118.95, obrigado. Salvador, seu controle? Escuta. Confia sua razão subida? 510. Boleto Bravo Delta, para evitar tráfego, foi com proa visual 235. Visual 235, Bravo Delta. Ativa Julieta Bravo Delta, deita para 1.010. Tráfego à sua frente, 12 horas, 10 milhas, 1 posto, subindo para 90. É Charlie 402. Ok, vai reduzir e fazer a curva direita 235, Bravo Delta, desce para 1.010. Tango Oscar Papa Golf, tráfego posição de 12 horas 10 milhas com rumo sudoeste, cruzando 2.010 em descida para 1.006, a um Charlie 402. Alô, Salvador, please, good afternoon, Papa Romeo, Papa Bravo, Papa Garden Information. Hello, Papa Romeo, Fox Bravo Informes, Call Cadet, clear Amarado, down to 4000 feet, connect 1013. Fechando a linha 315 no solo aos 38, libera via Fox, solo no 21, décima 1. Via Fox, ground 211, traffic 315. 121.1. 121.1. Esquerda, autorizado a reassumir na prova rotatória. Rotatória, Brasil. Romeu, Papa Tango Romeu, completa final do ILS, Xana 3, Salvador, 118.95, também bom. Obrigado, boa tarde. Carga do 2230, após o pouso aeronave da Avianca na curta linha, mantém de 10-0. Após a aeronave na curta linha, mantém 10-2230. Torre, boa tarde, Papa Romeu, Papa Romeu. Carga do 2008, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Chega, aciona a identificação, Mari 050, voo 2008. Aumento, Papa Tango Romeu. Taxi by Juliet, gate number 5. Fire, Juliet, gate number 5. Fire, Juliet, gate number 5. Salvador, Xanel 141, livrando o Fox Trot. Decolagem pistão no zero, vento 160 graus, 99. Livre decolagem no zero, passarelo 223A. 5 de leve, salvo delta. 295, bravo delta. 2 de boa, gol 1964. Tá do gol 1964, chame identificação, voe direto e TAP, desça para o nível 060. Estape 060, gol 964. 2, Juliette, Sapatão, Juliette Bravo Delta, rotatória, fazendo 360 pela esquerda. Afirmo, mantém espera na rotatória com o primeiro tráfego prosseguindo base do 17 para pouso, tão logo possível será autorizado o sinal 17, ok? Ok, está aguardando, Bravo Delta. Eu no 41, mantém posição antes da Juliette, aguardando a liberação do acesso ao portão. Ok, ela mantém essa Juliette, 6141. Ali mantém de 190. Ali mantém 990 com a sua fechada. Passada do 2230, decolado aos 42, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. Do 2230. Do 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, super parâmetro 180, está livre da expressão da decolagem. Pode manter 3.000, senhores, na saída? Exato, manter 3.000, passaria 2.230. Manter 3.000, passaria 2.230, obrigado. Qual o meio bravo, Serra Serra, prossiga? Do Bravo Serra Serra, o ajuste em Salvador padrão 1093, mantenha em condições visuais e informe para o Dr. M3. Controle de Salvador, boa tarde, o voo 9013, passa média 200, destino para 170, com informação Lima. Do 9013, acione identificação, desça para o nível 070, chegada Mari, reduz a velocidade para 250 nós, número 5 para pouso. 250 nós, número 5 para pouso, descendo para o 070. Fala Pai Tessel, Pai 5. Ele está presente, passaria do 2230, poderia voar agora? Obrigado, Arbol, 2230. Agora, 2230. Aqui, eu estava com o que tinha mais tranquilo? Vamos falar os 44, 0-3, confirma, chama de Pátio, que é primeira esquerda, papá, pode Pátio 5, livrar o frequência na aerostar. Deixa eu guardar o número 2 para a cópia. Número 2, para a cópia, guarda a fila. 1 2, 4, chama o controle, 1-9, deixa o 8. 1-9, deixa o 8, controle azul, 4, 9, 7, 7. 2, clear, final, LF, X-Ray, 1-0, flight direct, 2-9. What position, flight direct to the intersection, till you're down to 2,000 feet, can 810-103, Papa Romeo, Fox, Lab, Uniform, around 3, Airlines, Uniform. Voo no 964, chefe de operação para sequenciamento, curva esquerda para a 035, limite ao custo do localizador. Esquerda 035, limite ao custo, com o 964. Alfa Lima, Charlie, confio. Juliette, Bravo Delta, avistado, livre pouso, pistola 7, venta, 150 graus, 89. Cliente, Bravo Delta, pré-checado, travado, Bravo Delta. 976, contato radar, saiu da Momo, suba para o nível 170. 170, subindo direto azul, 470. Bordo, altímetro 013 para táxi, chame torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Bom voo, 64. táxi 182, 4 horas e 15, até no Galeão. Gente, 182 acorda, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985 com voo. Quantil Índia Alfa, ponto de espera na 10-1895, 3807. CM1 no 41, observando a velocidade saindo do pátio, segue via Juliette, portão número 4. Juliette, portão 4, 6141. Já vou, chegou. Agora com a relação, Bravo Golf Coast. Patatão Juliette, Bravo Delta, no solo 47, já livrou na papata, de 5-0 frequência. Temos um Mike Juliette, é o meu. Alfa Lima Charlie. Via Zulu 8, saída Arbor, transição Eleva. Decola da 17, curva direita, controle 119.8, aciona 5044, cotejo. Autoridade 240 para Brasília, pela Zulu 8, decola da 17, com curva direita, saída Arbor, transição Eleva, controle 119.8, transição 5044, da rotação. Planejamento correto, informa pessoas a bordo. Sete a bordo, 4 horas e meia da economia, o Terra Goiânia, Terra Tranquila, próximo estacionamento. Gente, 7 a bordo, altímetro 10 no 3, separacionamento chame torre 1 na noite, sinal 95, com voo. Torre 1 na noite, na distância, Terra Tranquila. Alvo, Mike Juliette Romeu. Eu mantenho a 506, condições visuais, 2903, informe ao final para o posto. Ajustadão, mantém 506. Arajá 44, controle Salvador, acione identificação. Sou 100 na proa do BR para cruzamento da terminal. Controle Salvador, quase está em São Paulo, radar 104 milhas nordeste de Salvador. Volto 008 está sobre recuperação para sequestramento, mantém a proa, seu limite ao localizador, desce até 4.000 pés com ajuste padrão. Mantém a proa, limite lock, ajuste padrão. Gol 2008. Passarei de 2230, tráfego 11 horas, 5 milhas, com deslocamento nordeste, cruzando 7 milhas, descida para 4.000 pés, é um Boeing 737. Paciente, tendo de queda 2230. Gol no 964, desce para 3.000 pés com ajuste no 093. 3.000 com 1.013, o 964. Controle Salvador, o Bravo Serra está em visual com o Serra, o Luiz Serra Lima. 1.013. Serra, chama para a nova decolagem. Serra, Serra. Controle Salvador, azul 4976. Azul 4976. Após Momo DCT Flotti. Guarde coordenação azul 4976, vou na proa de Cogbo inicialmente. Cogbo inicialmente, o azul 4976. Ou 2008, complete a redução para 1709. Com 709, ou 2008. Valeu, só que está de fora. Já está lixando a colégio cor? É isso, agora via fora, está lixando lá, senhor. 1100, senhor. Então, meu Fox Bravo Uniform, complete final LS X-ray runway 10, contact tower 118.95. Fique em uniforme, thank you, good day, sir. Controle, boa tarde, tá? 3805, passa 1200, tá? Sua frente, um Fremont com ground speed de 209. Bloqueado. O 2008 irá cruzar o localizador, aguarde para interceptá-lo. Ok, irá cruzar, aguardando para interceptar, o 2008. 3223. Aparelho 2230, livre ascensão para 180. 180, 2230. Controle da 3805, passa 1500 da EL. 3805, contato radar, voe Leda, suba para 340. Pro de Leda, 340, tá? 3800. Voo 964, interceptando o localizador. CB no Gol no 964, descida para 2000 pés. 2000 já está no localizador. Gol 2008, está agora 62 milhas oeste de Duna, passando na versão na Pro de Duna, desce para 2000 pés, autorizado a final do ILS. Direita Duna, 2000 pés, autorizado ILS, Gol 2008. Gol 9013, passou de coração para sequenciamento, curva esquerda na Pro Norte, seu limite ao curso do localizador, desce e mantém 070. Pro Norte, Gol 9013, limite ao localizador. Uniform change rules now. Uniform, then can select to the 52, locate to 30 or left, and report in the final was 1017. I'll do that on the final runway 17, Papa Romeo Foxtrot Uniform. Bravo Golf, Golf, autorizada a decolagem, pista 17, vento 140 graus, 99. Pronto, o Alfa Lima Charlie. Alfa Lima Charlie, mantenha o ponto de espera. Então aí, Salvador, boa tarde, Gol 2001, estabilizado no IEGER. 2008, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, que é legal, 1013, porta baixada travada no marcador externo. O que é o time do externo? A porta da baixada travada, 2008. Agora para ingresso na 97, eu tenho 0 mais autorizada para a final. Agora no meu Fox Bravo Uniform Landing Gear Unlocked, the base of final runway 17 tower. Para o meu Fox Bravo Uniform, ready to land runway 17, wind 1-5 do cruise, 1-0 knots, not heavy at inside. That's right, we got a runway final and cross the wind. Clear to land runway 17. Bacana, tá bravo, Golf, Golf, decolado aos 5-4, correção, chama o controle em 1-1-9, deixa 1-8. 1-8-8, vai tomar. 1-0-6. 1-0-6, prossiga. Tá ciente dali, um plano de voo para ideal para a Canaã. Ação, o reportado deixado travado no marcador externo, número 2, será 12. Vai plantar Gol 964. Do controle é para 045, correto e disponível, via Gol 677. Controle 19.8, aciona 5032, coteja. Força 06, atualizado para Ilhão, decolada 10, na Cruz do Litoral Sul, 1000 pés, após 045, na Gol 677. Controle 19.80 e transponder 5032. Correto, eu chamo para acionamento. Está pronto para acionar, ó. Acionamento, chamo para o táxi. Está pronto para o táxi. Coladão, bravo, Golf, Golf. Bravo, Golf, Golf, voltado de contato radar, subiu para o 400, sai da Momo. Momo, tá voando poído já, o bravo, Golf, Golf. Bravo, Golf, Golf. Perdão, senhor, pelo retificando, tá voando Momo. Piado, Momo. Controle o Carajá 4-4. Controle o Carajá 4-4. Autorizaria dar presente, voz direto, posto seguro, Carajá. E direto Coral, Carajá 4-4. Direto Coral, Carajá 4-4. Passaria do 223A? Você Maria, passarei 2230. Por gentileza, senhor coordenar com o centro de registro, possibilidade de voarmos direto com pista? Apresenta 300, Conquista, 2230. Está presente, Conquista, muito grato, 2230. Zero 05, chame Recife agora, frequência 1-3325 e alternado 1251. 325251, tá? 3805, uma boa tarde. Confirma se meu colega imediato da pista 17. De imediato, da 17, Serra Esquilo. Iniciei de imediato, vento no 30 atrás com 9, Serra Oscar Aquilo. Decelerando, Serra Esquilo. Deixa para o meu alfa ali, Matiane, mantém o ponto, espera. Passou, está embaixo da vaga 964. Quente no 964, aguarda autorização de pouso, que negava 093. Fecho, volta 964. Rio 008, no 357, livre à direita, chama só 1-2-1-1. Pode continuar, frequência? Rio 008, no 358, livre à direita, chama só 1-2-1-1. 2-1-1, ou 2-0-0-8. São Serra, Oscar Kilo, decolado, Oscar 58, chama controle 1-1-9, decimal 8. Chamaram ao controle, Serra Oscar Kilo. Completa final, chame-se o Salvador 1-1-8-9-5, tambor pouso. Silvio Salvo 5, obrigado. Salvador 5, bro. 1-9-6-4, pista livre, livre pouso 1-0. Vento 1-3-0, grau 1-0-9. Livre pouso 1-0, gol 1-9-6-4. E Barbora, autoriza, direto, Barbora? Cuidado, direto, Elefa da presente. Direto, Elefa da presente, Serra Esquilo. Aproximação, reporta a baixada travada no marcador externo, número 2. Reporta a baixada travada por 903. Papa Romeu Alfa Lima Charlie, faz o tráfego na curtição final da 1-0, ali em mantém cabeceira 1-0. A Lima tem cabeceira no 0 e aguarda a autorização de decolagem. A aeronave já é 7 milhas do final do 1-0. Livre à direita, chama só o 1-2-1-1. 2-1-1-1, lembrado. E suba para o nível 170 e chame Recife, frequência 1-2545 e alternado 1-2685. E 4976, controle? 2008. Deixa eu conferir o transporte interno. Sou 976, controle Salvador. É Litoral Sul, após liberação do APP, nível 085, correto, disponível, decola da 17, curva à direita, controle 1-9-8, aciona 5042, corteja. passar pelo 976, controle. 9951, voo. Azul 4976, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 45, alterna 2005, azul 4953. Controle Salvador, Papa Romeu, Alfa Lima Charlie. Salve Papa Romeu, Alfa Lima Charlie, contato radar, saída Momo, suba pelo número 430. Momo 430, Alfa Lima Charlie. Papa Bravo Golf Golf, chame o Centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. Número 2545 e alternado 12685. 1545-12685, vai chamar Bravo Golf. Controle a voo na ONU Renato, ligou 1164, aciona a identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. 0603, no solo 03, linha direita, chama solo 1201. Direita 21, aberto. Uma posição 02, autorização Natal. Sendo prevista pouca transição de Paraguai de cópia. Padrão. Chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. Repetindo, padrão 80, chama Recife agora 282, 1260, boa tarde. Meia dúzia a bordo, informa que decola da intercepção. Gente, meia dúzia a bordo, altímetro 03, para o táxi, chame Torre 1895, com voo. Para o táxi, Torre 1895, com serviço. Cruzado, Duna, voo 1164. Salvador, boa, boa tarde, é para cargo 8487. Boa tarde, saída prevista para Recife, pouca transição Aracaju, número 2 para a cópia. Pouca Aracaju, na circuito. Do 41, o nome está autorizado a final do procedimento, deixa para 2010, informe no localizador. 2010, autorizado final do procedimento, reportarei no localizador 4196. Central, nível 370, via pêndulo 10, saída pouca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19, decimal 95, aciona 5053, coteja. Natal 370, sobe pelo 10, Fuca, transição de par, decolada 10, primeira com a esquerda, controle 1995, transição 5051, zona 25. Controle 198, transponder 5053. 5053, 198, controle. Planejamento correto, chama para playback e sonamento. Contra. 1903, táxi via Juliette, portão número 9. Juliette para o 9193. 1885 com a Lima. Código 1885, achando de identificação, chegada a bordo, pedista para 4.000 com ajuste 9013. Para 4.000, ajuste vai ser padrão 0.3 com 8.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Alfa 06, confirma se a gente se decola a partir da intersecção. Afirma, a partir da intersecção. Autorizado, Recife, nível 410, via Pesolo 17, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 19.8, aciona 5073, corteja. Passa cargo 8487, autorizado Recife 410, apertura 17, Puca Aracaju. Decola da 10, primeira curva esquerda, controle Salvador 19.80 e transponder 5073. Planejamento correto, chama para pushback funcionamento. Chama para posicionamento. Controle Salvador, boa tarde, com a passagem do Novena, decolado 17. Aria, cruzou o Novena, suba para 1.10, inicialmente restrito no corredor Xé, perto da missão transporte de trem. Pega o Novena, 1.000 pés, corredor Xé, solicita, se possível, a magnética atual para o destino, que é o 223. Autorizado, direto para o destino, é cruzou o Novena, subindo agora para o 085. 05 direto, muito grato, Novembro. Corrigindo, já voltou o corredor Axé. Então, no meu país, via corredor Axé. Protejamento correto, informa a PLB. Aquilo é de suelho, prossiga na base. Gente, confirma se a gente perdeu esse táxi. 02, eu fiz o táxi na base, reporta na interseção para ingresso. Lima, aquilo é de suelho. Alfa Lima Charlie, chama agora o centro Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2685, obrigado, bom dia. 1964, deixa para 3003, o ajuste padrão, nós olhamos 3. 3003, obrigado. Controle Salvador 1106. Contato radar na decolagem, sua para nível 080. Rota 080, autoriza direto coral? Aí, temos um transporte de informação à frente, no mesmo destino, subindo para o 085. Rota 0600. Salvador Alfa Lima Alfa Lima Charlie. 2585, confere. A primária é 12545 e alternado 12685. 2545, 2685, obrigado. Quase o 4196 está estabilizado o sinal. A pro 1-1-6 da Rio completa a sinal chamatório de Salvador 1-1-8-9-9-5. 295 até já, 4-1-6. Torre Salvador, muito boa tarde, tio. 4-1-1-6 da Azul, sinal estabilizado. Muito Azul, 4-1-1-6, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, que é legal, na 0-1-3. Prossegue a aproximação, na 0-1-3, 4-1-1-6. Salvador, o Papa Tango, Lima, que vai ser. Papa Tango Lima, Kilo X-Ray, suba para 1.006 no corredor Axé, informe no farol da Paz. Axé. Tango 1164, está autorizado o final do procedimento, desça para 2.006, informe no localizador. 2.000, remontará no localizador, no 1164. O 1885, número 2 na aproximação, reduza para 2109. Reduzindo 2109. Cópia. Barulhos, nível 360, via Pesolumo 0, Papa Alfa Índia, DCT Rondade, Pesolumo 44, saída da Eulê da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5071, coteja. É 360 Guarulhos, decola 10 pela direita, da Eulê da Motiva, confirma a aerovia para o Zulu 10, 1198-5071. Matão 0801-06, Matão 080. Tá acendendo para o 0801-06. Pushback acionamento. Ó, agora é pushback, posição número 2. A 4x4, estamos no tráfego, está passando de 12 horas, mesmo rumo, o Bandeirantes para casa, para Ilhéus, subindo até o 080. Paciente, o cara já 4-4, não se vai mais. Conselho, sou mais avançado, né? Tem duas meias, formação Lima, já passou o ideal de vocês. É, 3-2 meias, altas, acionei a identificação, voei Mari para a chegada Mari, deixa para o nível 050. 050 na Mari. O 1885 está autorizado ao final do ILS, prossiga via chegada para 2.006, informe no localizador. Vamos lá, localizador. Salvador, muito boa tarde, o 4-1-6 está livrando. 4-1-6, taxi via Alfa, paciente da Juliette. Alfa, me faz Juliette. Confirmado uniforme, prossiga. Novembro, confirme a velocidade indicada. Indicada 1309. Sete. Novembro. O nível final agora será o nível 065, subindo a tempo para o 065. 065, está estabilizado o ano 1064. 1164, completa final do ILS, Chimetu em Salvador, 1-1895. Salvador, gol 1164, boa tarde. 1164, continua a situação, em Santa Baixada de Agora, marca 2 tempos. Bom, após DCT Lima Eco November e conforme plano de voo. Decola da 17, curva esquerda, controle 119, decima 8, aciona 5040, coteja. 0153. Do Romeu Oscar, ajuste no 013, veio com prova de parede para engraçar no corredor Interlagos. É a 1510. 0153. Prova de parede para engraçar no corredor Interlagos. É bom, sai Lucas da Serra, desça para 1510. torre 1895. É 06, tráfego suportando 12 horas e 9 milhas com o mesmo rumo, subindo agora para o 065, Alpha Palpa 31. Nossa, 067. 0416, mantém a posição antes da Juliette. Juliette. 0416, mantém a posição antes da Juliette. Mantém. Sendo Lima, Kilo, X-Ray, controle. Aixa. A gente está passando agora o Prata Barra, mantém o número 3 com 100 visuais, tem a frequência livre para a coordenação, informe que temos o Kilo Romeo Oscar, que passou o aeródromo já de Veracruz no corredor Veracruz, e temos o Kilo Quebec Sé, que está agora em caixa prévia. Afirmativo, muito obrigado. Ouvi a pergunta 17. Sai da PUCA, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 5107, proteja. Afirmativo 3505, aproximou 17, PUCA Aru. Decola da 10 com curva esquerda, 198, é o controle de saída 5107, aciona 6142. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará. O 1885, contato final, Torre Salvador, 118, decimal 95, tempo pouco. 895, boa tarde. 19, decimal 8, aciona 0116, proteja. Sendo que o nome é o Oscar, está autorizado para a rotatória. Para a rotatória, a rodagem é apoio. Instrumento correto, instalação de pessoas a bordo. Pessoas a bordo, altímetro no 0 no 3, pressionamento de emitor e 1 no 8, decimal 9, 5, bom voo. 1013. 2 horas e 27, resiste. Salve, voo 1 na hora do mesmo. 1265, 185 a bordo, confirme, altímetro no 0 no 3. Afirmativo, 185. Correto, táxi via Índia Alfa no ponte espera Torre 1, 1895, com voo. Trato, 256, 295. 4, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Trato da Juliette, voo 996. 4196, táxi via Juliette para o portão 3, observando o banho da Gol saindo do pátio. Só tá saindo pra Guarulhos? Saiu Leda Mátia. Leda? Saiu Leda Mátia. Isso, obrigado. No solo 22, linha direita, chama solo número 01. Direita, 201, o 185. O Romeu Oscar chinetou em Salvador, 118, decimal 95. 1895, muito grato, Romeu Oscar. MS3 2000 está autorizado a final do ILS, desça até 2500 pés, informe no localizador. Desça 2500, autorizado. É, desça, está falando no localizador, MS3 2000. MS3 2000, deixa eu informar o tráfego da sua esquerda, posição de 10 horas, 4 milhas, mantendo 1500 pés nos corredores visuais e 1 asa lá. MS3 2000, está ciente, ganho de peça. Estamos girética daquilo, a linha decola de imediato. Estamos girética daquilo, autorizada a linha de decolar, pista 17, dentro. 160 graus, 9 graus. Tango Eco 090, só quando foi passado por um Charlie 295 da Força Aérea, pelo nível 080. Força 06, controle? Amigo? Até no nível 080. 06, como se chamou de Charlie? Teve uma informação intermitente agora. Controle, muito boa tarde. 1256 decola. Pouca transição. De par. Sou 1256, voltado de contato radar. Subo para a nível 370, saída pouca. Controle, 19.8. Tivete que daqui. Controle Salvador, Papatango, Juliette Quebec Hill, na sua escuta. Salve Papatango, Juliette Quebec Hill, suba para 1.000 pés, corredor Axé, informe no farol da barra. 1.000 pés, corredor Axé, reportará o farol da barra, Juliette Quebec Hill. Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 1885.